Estamos de volta com o Baú Sertanejo. O melhor do passado na sua rádio. Quarta-feira, meio de semana, você conectado sempre com a sua melhor estação de rádio. Você que está me ouvindo aqui na sua frequência preferida ou também pela internet, está aí navegando, ouvindo a sua rádio. Aquele abraço, viu? Obrigadão pela companhia de sempre. Tem Max e Michel de 2009. Alvará, aliás, alvará do meu coração, do meu perdão, né? Deixa cair essa moda. Se é moda boa, você encontra aqui no Baú Sertanejo. Estou de volta. Abre essa porta, por favor, me deixe entrar. Fui pelo mundo, sofri muito, apanhei tanto. E no entanto decidi lhe procurar. Quando parti amargurado, não pensei. Agora sei o quanto dói a solidão. Pra ser sincero, de você nunca me esqueço. Sei que mereço o alvará do seu perdão. Não fique convencida por eu agir assim. O pranto que derramo pode falar por mim. Só uma testemunha comprova minha dor. É um coração no peito e vive insatisfeito, querendo seu amor. Quando parti amargurado, não pensei. Agora sei o quanto dói a solidão. Pra ser sincero, de você nunca me esqueço. Sei que mereço o alvará do seu perdão. Não fique convencida por eu agir assim. Derramo, pode falar por mim. Só uma testemunha comprova minha dor. É um coração no peito e vive insatisfeito, querendo ser. O melhor da boa música está aqui. Baú Sertanejo. Vai, senta aqui comigo que eu quero olhar esse rosto que o tempo fez mudar. Mas sempre será meu maior tesouro. Pai, lembro que você disse um dia, filho, o mundo lá fora apresenta um brilho. É você quem vai descobrir se é prata ou ouro. Pai, você não errou, você tava certo, mas eu não tinha você por perto pra me mostrar o caminho, pai. E quando eu chorei sozinho, escutei seu grito. Engole choro que é mais bonito. Menino que chora pro céu não vai. quero ouvir essa voz cansada que um dia me falou de uma estrada que a gente vai e não sabe se vem. Voz protetora que me disse tão forte que existe azar, mas existe sorte, existe o mal, mas existe o bem. Pai, eu lutei com a vida, eu briguei com o mundo atrás do sucesso. Eu desci no fundo, onde só quem busca um sonho vai. Pai, eu não desisti porque eu queria na sua frente estar um dia, só pra dizer obrigado, Pai. Seus passos mais lentos, sua voz tremendo, parece que estão me dizendo: meu filho, eu quero descansar. Pai, você fez sua parte, um lindo papel. Tire o seu sapato e guarde o chapéu, e agora eu quero lhe cuidar. Pai, a pele queimada, a mão calejada, é a história que já ficou marcada, que é o seu amor que de mim não sai. Pai, você é o herói do filme de um filho, que agora sabe que é ouro brilho, o brilho desses seus olhos, Pai. Pai, um filho não cresce, é sempre menino. Que cresce é o sonho com seu destino. Esse é o motivo que um filho sai. Mas quando ele volta, como eu voltei, e encontra o velho, como eu te encontrei, é só pra dizer: eu te amo, Pai. Baó Sertaneja. Vidas que se acabam a sorrir, luzes que se apagam, nada mais. É sonhar em vão, tentar aos outros iludir. Se o que se foi pra nós não voltará. Luzes que se apagam, nada mais. É sonhar em vão, tentar aos outros iludir. Se o que se foi, pra nós não voltará. Jamais.

voz rouca, delirando a massa. Deixa garra, garra, neste pega, pega. A gente faz amor, a gente se entrega. Neste gruda, gruda, neste reveleixo. A gente faz amor até virar do avesso. Deixa garra, garra, neste pega, pega. A gente faz amor, a gente se entrega. Neste gruda, gruda, neste reveleixo. A gente faz amor até virar do avesso. Tô querendo, querendo teu colo, querendo teus beijos, quero teu abraço. Eu tô querendo ouvir da tua boca, a tua voz rouca, delirar no amasso. Neste agarra, agarra, neste pega, pega. A gente faz amor, a gente se entrega. Neste gruda, gruda, neste remeleixo. A gente faz amor até virar do avesso. Neste agarra, agarra, neste pega, pega. A gente faz amor, a gente se entrega. A gente faz amor até virar do avesso. Conferimos aqui, fechando mais um bloco, Rick e o Renner do volume 4. Tô querendo de novo. Ainda João Paulo e Daniel, Rosto Molhado. O Ataíde mais Alexandre, Luzes do Ribalta. Ainda Rick e o Renner, volume 14. A música Te Amo, Pai. Conferimos também na primeiríssima, Max e Michel, Alvará do Meu Coração. Aliás, do meu perdão, do meu perdão, tá? Bom, daqui a pouquinho, tô de volta aí com Chico Rei Paraná após o nosso intervalo. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. O melhor do passado está de volta. Baú Sertanejo. Só recordações, só as melhores músicas tocam por aqui em nosso Baú Sertanejo. Tá pintando agora o modão do Chico Rei Paraná, Alma Transparente. Na sequência, Pedras do Caminho, canção de Adalberto e Adriano. Eu vou mudar, vou nivelar meu pensamento aos outros. Vou viver assim, vou assumir uma outra postura. Vou viver melhor, vou pensar mais em Sertaneja.

Sertanejo. Amor, sabe que esta é a melhor viagem. Quem já viveu, compreendeu que no amor sempre tem passagem. Meu beijo vai na direção, vai pelas ruas feito automóvel. Sinal aberto, acelera o pensamento a rodar meus sentimentos, a soltar os freios. Nas avenidas desse teu olhar, pelas curvas do meu coração, vou me levando nessa estrada, entre abraços, beijos e paixões. Chegar mais longe, pisei veloz quando arranquei a 100 por hora um coração amante. Envenenei, cantei pneu, segui a reta pista dos desejos. Sinalizei faróis e até buzinas. Meu calor me ilumina, disparado de amor. Nas avenidas desse teu olhar, pelas curvas do meu coração, vou me levando nessa estrada, entre abraços, beijos e paixões. Nas avenidas desse teu As Avenidas, Ataíde Alexandre, fechando mais um bloco do Baú Sertanejo. Conferimos Bruno Marrone, Vai Sofrer Pra Lá, e ainda João Mineiro e Marciano, Se Amor é, Se o Amor Ainda é Tudo, Pedras no Caminho, Adalberto Adriano, Alma Transparente com Chico Rei Paraná. Também foi mais uma belíssima música que desfilou por aqui no Baú dessa quarta-feira. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. De volta com o Baú Sertanejo, o melhor do passado de volta na sua rádio. Os modelos sertanejos sempre pra você aqui na sua rádio preferida. Na comunicação tem seu amigo Elbert Andrade e é muito bom estarmos juntos apresentando o nosso Baú Sertanejo. Agora tem João Bosco e Vinícius de 2007, Coração Idiota. Depois tem Sérgio e Serginho, Avião das Nove. Não sei o que estou fazendo, nem se vai ser melhor. Estou indo embora, te deixo agora um bilhete de adeus. Por causa de você foi que eu aprendi que a melhor saída é viver a vida longe de você e do seu amor.

e navegamos sempre em ondas fortes, porque seguimos rumos diferentes. Um vai pro sul e outro vai pro norte. Da onde vamos não existe porto. No mar da vida somos clandestinos, dois condenados a morrer de amor na tempestade do fatal destino. Estou perdido e você também. Estamos dois a chorar de saudade. Não adianta navegar pra longe, se está tão perto a felicidade. Estamos presos pelo compromisso que a própria honra obriga a cumprir, mas que os nossos corações desejam, os nossos lábios não podem pedir. Nas minhas noites de cruel revolta, sinto por dentro um coração que chora, mas o relógio do tempo marcou o nosso encontro tão fora de hora. Vivi perdido pelo mar da vida e enfrentando a onda cruel. Jamais iremos alcançar o porto, porque o nosso barco é de papel. Jamais iremos alcançar o porto, porque o nosso barco é de papel. Baú Sertaneja. A indiferença está separando você e eu. Nunca mais me deu um beijo, nunca mais tocou meu corpo. Tô sentindo que você não gosta mais de mim. Você mudou tão de repente, não dá pra entender. Parece que o amor da gente acabou de morrer. Vive tão distante do mundo, vive fugindo de tudo. Na cara que você não gosta mais de mim. Eu quero saber o que te fez mudar assim, o que fez você esquecer de mim. Preciso arrancar essa dor do meu peito. Eu quero saber quem foi que tocou seu coração, te afastou das minhas mãos. Nosso amor não pode acabar desse jeito. Música. Você mudou tão de repente, não dá pra entender. Parece que o amor da gente acabou de morrer. Vive tão distante do mundo, vive fugindo de tudo. Tá na cara que você não gosta mais de mim. Eu quero saber o que te fez mudar assim, o que fez você esquecer de mim. Preciso arrancar essa dor do meu peito. Eu quero saber quem foi que tocou seu coração, quem te afastou das o amor não pode acabar desse jeito. Acabar desse jeito. Acabar desse jeito. Grande Adalberto Adriano, eu quero saber, ainda trio Parada Dura, Castelo de Amor, Christian Ralph, Desejo de Amar. Também tivemos aqui o Sérgio Serginho, Avião das Nove, João Bosco e Vinícius, Acústico pelo Brasil, com a música Coração Idiota. Daqui a pouquinho, mais um bloco do nosso Baú Sertanejo, fique na escuta. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Estamos de volta com o Baú Sertanejo, o melhor do passado na sua rádio. Tá chegando agora os meninos lá de Piracicaba, meus amigos César e Paulinho, companheira e companheiro, depois Bruno e Marrone. Amigos e conduta, companheiro é companheiro e cada puta é filha da puta. Escolha bem seus amigos e conduta, companheiro é companheiro e filha da puta é filha da puta. Escolha bem seus amigos e conduta, companheiro é companheiro e filha da puta é filha da puta. Escolha bem seus amigos e conduta, companheiro é companheiro e filha da puta é filha da puta. Quem veste a nossa camisa é companheiro e quem põe nós na confusão é filha da puta. Quem ajuda quem precisa é companheiro e quem deixa a gente na mão é filha da puta. Quem devolve o que empresta é companheiro e quem enrola igual retroço é filha da puta. Quem convida nós pra festa é companheiro e quem deseja o mal pra nós é filha da puta. Escolha bem seus amigos de conduta, companheiro é companheiro e filha da puta é filha da puta. Escolha bem seus amigos de conduta, companheiro é companheiro e filha da puta é filha da puta. Quem trabalha honestamente é companheiro, quem rouba o nosso dinheiro é filha da puta. Quem tá do lado da gente é companheiro e quem dá o golpe é traiçoeiro é filha da puta. Quem vibra o nosso progresso é companheiro, quem tem inveja e é mole é filha da puta. Quem quer o nosso sucesso é companheiro e quem quer que a gente se apoie é filha da puta. Escolha bem seus amigos de conduta, companheiro é companheiro e filha da puta é filha da puta. Escolha bem seus amigos de conduta, companheiro é companheiro e filha da puta é filha da puta. Escolha bem seus amigos de conduta, companheiro é companheiro e filha da puta é filha da puta. Escolha bem seus amigos de conduta, companheiro é companheiro e filha da puta é filha da puta. Escolha bem seus amigos de conduta, companheiro é companheiro e filha da puta é filha da puta. Escolha bem seus amigos de conduta, companheiro é companheiro e filha da puta é filha da puta. Companheiro, companheiro.

alguém tocar seu corpo nos caminhos onde andei, pode até sentir seu gosto, mas chamar como eu te amei. Não acredito. Me querer é seu castigo e você tem que suportar. Me lembrar até na hora que um outro te tocar. Se ele te fizer carinho e você sentir tesão, vai doer mais que espinho se não for a minha mão. Não acredito que você possa deitar com outro e tentar me esquecer. Só acredito na nossa história. O meu destino é ficar perto de você. Não acredito que você possa deitar com outro e tentar me esquecer. Só acredito na nossa história. O meu destino é ficar perto de você. Baú Sertanejo, aqui é bem melhor. Um homem se não pode ficar só, vivo da noite de um bom vó. Um homem se não pode ficar só, vivo da noite de um bom forró. Vivo da noite, toco em baile de salão, alegrando o povão no toque de uma sanfona. Mas lá do palco eu sempre dou um jeitinho e mando aquele beijinho pras mulheres bonitonas. Um homem sim não pode ficar só, vivo da noite de um bom forró. Um homem sim não pode ficar só, vivo da noite de um bom forró. Apareceu um mulherão que no chat vaneirão era uma coisa de louco. Abre a sanfona, dei uma desafinada, tô de olho na parada. Ai meu Deus, mas que sufoco. Um homem sim não pode ficar só, vivo da noite de um bom forró. Um homem sim não pode ficar só, vivo da noite de um bom forró. E noite adentro foi rolando uma paquera, e nós dois naquela espera foi pintando uma paixão. Toda fogosa já no impulso do álcool, ela me tirou do palco. Que trem doido, que trem bom. Um homem sim não pode ficar só, vivo da noite de um bom forró. Um homem sim não pode ficar só, vivo da noite de um bom forró. Um homem sim não pode ficar só, vivo da noite de um bom forró. Um homem sim não pode ficar só, vivo da noite de um bom forró. As melhores, Baú Sertanejo. Cavalo sempre a galope, fui pra cidade tentar a sorte, seguir o rumo de um coração. Eu deixei a velha cidade onde eu morava, e o pranto que eu derramava cobriu meu rosto de emoção. Minha mãe naquele dia me disse: filho, eu tenho pra levar contigo é honestidade e educação. seu coração é de peão. Sou caipira, poeta do mato e tudo foi traçado. Este é meu destino que já foi selado. Pra chegar aqui meu coração partiu. Hoje sofro, canto, bebo e choro, faço poesia, levo alegria na voz do povo em cada canto do meu Brasil. Sobre o meu cavalo, sempre a galope, fui pra cidade tentar a sorte, seguir o rumo de um coração. Eu deixei a velha cidade onde eu morava, e o pranto que eu derramava cobriu meu rosto de emoção. Minha mãe naquele dia me disse: filho, eu tenho pra levar contigo é honestidade, educação. E me leve no pensamento por onde for. Carregue a paz, pregue o amor, pois seu coração é de peão. Sou caipira, poeta do mato e tudo foi traçado. Este é meu destino que já foi selado. Pra chegar aqui meu coração partiu. Hoje sofro, canto, bebo e choro, faço poesia, levo alegria na voz do povo em cada canto do meu Brasil. Sou caipira, poeta do mato e tudo foi traçado. Este é meu destino que já foi selado. Pra chegar aqui meu coração partiu. Hoje sofro, canto, bebo e choro, faço poesia, levo alegria na voz do povo em cada canto do meu Brasil. Ed e Guto, de 2007, Poeta do Mato, Vivo da Noite. Lelis e Leonardo também passou por aqui, Ainda Não Acredito, Eduardo Costa. Também conferimos Que Pena, Bruno e Marrone, participação do Felipe Falcão nessa belíssima música. Começamos aí com Companheira e Companheiro, César e Paulinho. Já já as últimas de hoje. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. O melhor do passado está de volta. Baú Sertanejo. Olha, pessoal, tá chegando aqui já o finalzão do nosso Baú Sertanejo. Vai caminhando para as últimas. Tem João Paulo e Daniel, Fogo de Amor. Depois Gustavo Lima. Participação é do Guilherme Santiago. pra segurar este desejo em mim. A ela vou me entregar. Baú Sertaneja. Aê, tá nóis! Bora cantar! Cadê o grito das meninas solteiras? Espero que você não se arrependa do que fez. Já estou de mala pronta, mas a pilantra vai chegar a sua vez. Agora minha vida está vazia sem você. Vou pagar promessas, nem que seja de joelhos, mas vou te esquecer. Cansei da sua pinaça, do seu jeito, só olhando os meus defeitos. Você quis me maltratar. Por ela dei a vida e o meu mundo. Por esse amor vagabundo, o coração não vai chorar. Vou largar de ser besta, vou cair na gandaia. Quero me divertir, só quero um rabo de saia. Tô indo pra Goiás, deixei Minas Gerais. É amor. Com vocês, Guilherme Santiago. Gustavo Lima. Cansei da sua pirraça, do seu jeito, só olhando os meus defeitos. Você quis me maltratar. Por ela dei a vida e o meu mundo. Por esse amor vagabundo, o coração não vai chorar. Vou largar de ser besta, vou cair na gandaia. Quero me divertir, só quero um rabo de saia. Vou indo pra Goiás, deixei Minas Gerais. É amor demais. Eu te falei, sua vez passou. Fala, Guilherme! Vou largar de ser besta, vou cair na gandaia. Quero me divertir, só quero um rabo de saia. Tô indo pra Goiás, deixei Minas Gerais. É amor demais. A vila andou, eu te falei, sua vez passou. Sucesso, Gustavo Lima. Sucesso, Gustavinho. Guilherme Santiago. Beijo, Goiânia. Beijo, moçada, obrigado. Uma salva de palmas, Guilherme Santiago. Cadê o grito dos cachaceiros, Guilherme? Baú Sertanejo.

coisa. Oi, caminheiro, não esqueça de avisar. Você e as melhores, Baú Sertanejo. Não sei de onde vim, não sei pra onde vou. Perdi a memória, não sei quem eu sou. Estou preso num quarto com grades de aço. Estão dizendo que matei por amor. Não lembro o que eu fiz, ninguém eu matei. Meu nome não sei, assino com X. Meu Deus, não fiz nada que fosse errado. Não sou o culpado, me tirem daqui. Eles pensam que estou fingindo, mas é a pura verdade. Perdi o sentido de tudo, minha mente está apagada. Hoje é o dia do meu julgamento. Estou doente, não lembro o passado. Não tenho nenhuma resposta. Certamente serei condenado. Mas é a pura verdade. Perdi o sentido de tudo. Minha mente está apagada. Hoje é o dia do meu julgamento. Estou doente, não lembro o passado. Não tenho nenhuma resposta. Cindo Coxins, essa moda aqui fechando a nossa porteira de hoje com Gilberto e Gilmar. Também tivemos o Caminheiro com as Gargantas de Ouro no Brasil, Milionário José Rico, ainda Mel, aliás, Me Telefone Mais, de Paulo e Paulino. Conferimos também Larguei de Ser Besta, o Gustavo Lima, na participação aí com Guilherme Santiago. Começamos aqui esse último bloco com Fogo de Amor, para matar a saudade, modão aí do João Paulo e Daniel. Olha, pessoal, que pena, chegamos aqui ao final de mais um Baú Sertanejo, a sua edição aí de quarta-feira. Amanhã, quinta-feira, estaremos de volta, se Deus assim nos permitir. Forte abraço a todos, aqui do amigo Elbert Andrade, e vem por aqui na sua rádio mais um campeão de audiência, e eu volto amanhã contigo com mais um Baú Sertanejo. Valeu, moçada, um abraço e até lá! Você ouviu Baú Sertanejo. Até o nosso próximo programa. Baú Sertanejo.